existe Deus. Eu sou a Igreja de Cristo Jesus. As trevas não podem vencer a luz. Todo crente em comunhão que passa por amor, lendo a Bíblia com fé e temor.